favor, te confirmo por favor. Prossegue. Gostaria de sair da prefeitura, por favor? Saída da El. Da El, ok, agora você me encontra. 3178, Torre 1 no 8, 3 com a 9. 395, obrigado. 345, equipe Solo, após o Oceano Livral, parte autorizado a iniciar. 100, após o Oceano Livral, parte o Titi, agora na 07 ano. Torre Salvador, boa noite, da 3178, está estabilizado e ele é da pista 10, só com a pista. 78, pouso autorizado na 10, o vento é 120 com meia dúzia, 1015 no ajuste. 1015 no ajuste, livre pouso na 10, 3178. 101. 101, via Índia, 1895, ponto espera, 1015 no ajuste, bom voo. Bom voo. 19 vezes, obrigado. Salvador, boa noite. São 3305, Puca, passando 1800 pés. 3305, tu volta 330, saída Puca, contato radar da costa. Esse da Boca, o 330, 3305. Uma Uno, alterna, 133, decimal 25. Rio, copia o Salvador. Afirmativo, Rio 5972. Também recebe agora o 5972, 125, decimal 1. 1251 para o Rio 5972. Para o táxi 147 a bordo, 2 horas e 43, alternando Aracaju. 071147 no PLB? 147. Via Índia 1895 no ponto espera, ajuste de Salvador 1015. Na Índia, ponto espera 1895, voo 9071. 78, 4, 7, 0, 8, 2, 1, 9. 8, 2, 1, 9, 3, 1, 7, 8. Alô, boa noite, 3, 1, 7, 8, 3, 1, 7, 8, boa, táxi, Alfa, Juliette, portão 4. Alfa Juliette para o portão 4, está 3178. Decolagem, o vento 120 com 8. Salvador, voo 9071 na Pronto, quanto será? Então 90. 9071 na lei mantém. Ali mantém no 90, voo 9071. Total 9901, posto de departamento para o bora para o meu top. Autorizado puxar, estou só confirmando que fixo, o senhor vai voar após grátis, um minutinho do pagar-poca. Pode. 224, 48, controle, 198, bom voo. 198, grato, voa. Controle, essa é a minha, 224, na sua escuta. 224, suba ao nível 190, saída pouca, contato, radar. 90 por cá, está com contato. 624. Na autorizada a decolagem, o vento em Salvador é 120 com 10, ajuste 1015. Abaixando o controle, 198, com luz. Autorizada a decolagem, 190, voo 90, Setiona, após 198. Vai copiar agora ou após o acionamento? Copia. Só um minutinho. Na escuta? 3178 na escuta? É a sua posição é no pátio 3, eu. Posição 4 do pátio 3, não no pátio 1. Tem como o senhor fazer o 180 aí? Tem sim, sim. Então, porque Alfa Juliette 4 a gente pegou sim, mas é lá no pátio 3. É 4 do pátio 3, não do pátio 1. E como o ping é pra gente não? Isso é com a infraero e a sua companhia. É, eu fico fora dessa coordenação aí. Ah, beleza. O Ocean, o correção, o total já iniciou o push? Escuta pra cópia. Gol decolado 5-1, 19-8, bom voo. 19-8, voo 9-0, 7-1. Aguardando pra iniciar o push. Ok, já mandar a cópia pro botão. Gente, o senhor está autorizado para Guarulhos no 320, vai decolar da 10, direita, da El Leda, após Leda vou direto Crate. Em Crate o senhor intercepta a rota do seu plano de voo, o controle é 198, torre 1895, seu transponder 5145. Correto, após o parqueamento do TAM, autorizado iniciar o push, reporte táxi. 3178, posição 4 aí no pátio 3. Afirmativo, posição 4, TAM 3178. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Afirmo. Obrigado. causa no tema de Tânia da Borda pode ser algum problema, né? Afirmo, puxa, aciona a Repartax. O Gol 9071, Recife agora, frequência 125.1, alterno 33.25. 251-3325, Gol 9071, boa noite, senhorita. Boa noite. Total 100, 3 no POB, táxi via Pátio Índia Alfa, 1895, com a espera. Total 019, sunset level 040, bunk arrivals, qualquer dentro. Qualquer dentro, mas eu vou por 0 bunk arrival, é por 019. 5344, essa é a minha identificação, a chegada é a Mari, desse mantém o nível de voo 050, direto e TAP. S537, a sua identificação, a chegada é a bom, desse mantém o nível de voo 060. Estabilizado INS, pista 10, Ustã 3600. 3600, Torre, 198, décimo 95. 295, obrigado, boa noite. Torre, Salvador, muito boa noite, Ustã 3600. Final, pista 10, baixou e travou, visual. 3600, continua aguardando pista livre, 1015 nós hoje. Quem aguardando a pista livre, 1015, 3600. Na centena com 10.015. Autorizado, 3.600? Afirmo, pouso autorizado, 130 com 10. Obrigado. Decolado, sua escuta. E é 9 e 8, bom voo total. 8, obrigado, bom serviço. Total 9980, bom dia. Controle total 99808. Sobrou 320, contato radar na decolagem. Sobrou 320, contato radar 9908. Nación Salvador, Europa, Ciro y Cris, descending, 200. 08, Europa, Zero E3. Europa Zero HP, Sunset Level 070, bom arrival. 070, bom arrival, Europa, Zero E3. Meu 0005, direito 219. Direito 219, boa noite, 360. Alfa Juliette, tá passando Alfa Juliette, até o 93600. Prossiga para 2000 pés, autorizado final ILS X-Way, reporte estabilizado. Para 2000, reportará estabilizado no X-Way 5344. Para o sequenciamento vetor, radar para interceptar a sinal ILS X-Way, direita agora proa 065, reporte estabilizado, desça para 2000 pés. Direita 065, reportará estabilizado 5344. Salvador, reporte call 019, approaching 5 level 40. Roger, Sunset level 040, airport call 019. Copy that, descending flight level 40, approaching airport call 019. 7537, redução 2109 para o sequenciamento. Vai seguir tráfego na sua posição de 12 horas, 8 milhas, passando 040 para 2 mil pés. É um Airbus 332. Ótimo, reduzindo 210, 837. É Portugal 019, descent 2000 feet, Canate 1015. Clear to descend 4000 feet, correction, 2000 feet, Canate 1015, Air Portugal 019. Europa 083.9908, agora com o centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterno 133 decimal 25 total. 5 1 2 3 2 5, obrigado, bom serviço, 9908. Portugal 019, clear the ILS final, report establishment final. Clear.